várias pessoas falando de amor, de uma paixão passageira que o vento levou. Fiz essa canção pra falar de um amor verdadeiro, que se fez carne por amor e morreu no madeiro. Lavou com sangue meus pecados e fez sacrifício. É muita treta, é muito amor entregar o seu filho. Com cada verso e palavra fiz essa canção. Te agradeço com minha rima e meu coração. Levantei agradecido pelo lindo dia, por tudo que tenho, obrigado pela minha família. Minha vida no altar te ofereço, Senhor, que possa ser do seu agrado rimas e louvor. Vidas alcançadas pelo rap é meu galardão, e a galera no refrão é só satisfação. Felicidade é acordar e sentir a brisa, olhar pro céu e saber que tu és minha vida. Há um lugar melhor para adorar, junto com os anjos no santo lugar. Breve Cristo sei que voltará. Quando o céu se abrir, a trombeta soar. Mordendo os lábios, os seus olhos lhe mostrando medo. Não está sozinho, desatino até mais. Proteja-me, no teu amor eu regozijo. Em meu clamor, peço minha mão está estendida. Adiante caminhar, um passo firme, fervor. Dado a sua excelência, despertar um mover. Pois o romper é pela fé, eu admito. Porque muitas vezes enfraquece o objetivo aqui. E nada destacou tão óbvio, tão puro. Aspirante em carregar as dores deste mundo. Sentimento tão profundo, Lorde Cristo esteve aqui, meu caminho, esperança, luz, acompanhamento. Pois se tenho um coração repleto de paixão, quando me transmite o seu amor em minha alma, ele aquece meu avivamento. E devidamente eu confio no Senhor, a fortaleza. Há um lugar melhor para adorar, junto com os anjos no santo.